primeira imitação de uma cópia que ficou para trás, adulterada pela versão de uma história que não vai mudar. Aqui não fazes nada, não contribuis nada para a minha sensação de autoestima. Aqui não vales nada, tu não contas nada para a minha estatística diária. Dá-me um toque, tira de mim aquilo que fez assim. Incomodado, tipo um tipo afeitado, tipo mas enfim. Aqui não mandas nada, tu não manjas nada da minha comida preferida. Aqui não há baladas, nem mesmo guitarras que toquem a tua melodia. Mais a reboque do que se diz acerca do que é ser feliz. Mas entretanto o teu encanto esfumou-se em